entrou. Só no acender da luz vê que eu não estou. Eu jurei quando eu voltar, ninguém mais vai entrar. Para sempre eu vou esperar por ti. Para de olhar para mim, deixa-me ser alguém. Tão cedo não vai ser ninguém. Ao ver meu quarto aberto, alguém pensou: foi para mim que alguém assim deixou. Para que mentir se eu bem sei que não há ninguém igual. Para de olhar para mim, deixa-me ser alguém. Tão cedo não vai ver fora. O ódio quer entrar. Fui morar para a paixão, pois eu sei.